Coca-Cola, os que fugimos da escola, voltamos todos pra casa. E adeus, caras, bons de bola. Oh, mamãe, como pôde acontecer? Oh, meu coração, lobo mau não aguenta. E andarmos apressados me dá por mês. Que me dá por mês. Meu pai não aprova o que eu faço, tampouco eu aprovo o filho que ele fez. Sem sangue nas veias, com nervos de aço, rejeito o abraço que me dá por mês.